Boa tarde a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. É uma alegria retornar à casa e vamos nesta tarde abordar o tema o valor das pequenas atitudes. Quando a gente reflete na vida humana, quando a gente pensa na nossa condição aqui, a gente percebe que nós estamos aqui vivenciando muito mais situações insignificantes, entre aspas, do que situações realmente grandiosas. Quando a gente para analisar a vida humana e a gente pensa na rotina, nos deveres, naquelas obrigações diárias que nós temos que cumprir, aquele trabalho muitas vezes cansativo, enfadonho, seja o trabalho doméstico, o trabalho profissional, as obrigações que a gente tem no dia a dia, um dia como esse, um sábado, todo mundo tem para resolver uma série de pendências que não conseguiu durante a semana, porque estava ocupado profissionalmente, e aí é dia que as pessoas têm uma série de ocupações que não são lá muito importantes, não é? E a gente, quando for pensar na vida, a gente pensa assim, poxa, a nossa vida tem mais situações inexpressivas do que realmente situações muito graves, muito importantes. Se a gente fosse calcular quantas horas da nossa vida terrena aqui de encarnado nós vivemos em situações realmente importantes, talvez não some nem um mês da vida inteira. E o que, que significa, então, para o espírito em evolução, todo esse outro tempo que ele despende em situações rotineiras, comuns, parece que sem muita importância? Será que tem um valor para nós grande essas experiências? Veja, quando nós pensamos que Deus é sábio, que Deus criou tudo de uma forma, vamos dizer, para ser perfeita, deve ter um sentido sim na nossa vida, essa rotina deve ter sim na nossa vida uma importância, essas situações pequenas que nós vivenciamos. É que nós temos uma tendência muitas vezes de considerar como muito importante aquilo que é grandioso. A gente, quando para pensar na vida dessas pessoas que se destacaram na humanidade, nos grandes feitos que elas realizaram, a gente pensa, puxa, isso aqui é uma existência, isso aqui é uma vida realmente bem vivida, intensa, cheia de emoções. Mas até a vida dessas pessoas que se notabilizaram, que demonstraram grandes feitos, até mesmo essas vidas tiveram situações corriqueiras, comuns, tiveram obrigações e rotina. Então nós pensamos que essa rotina, ela é importante também. Que essas situações pequenas do dia a dia, que nem sempre nós valorizamos, ela deve ter um significado também para o espírito em sua evolução, e ali deve ser algo decisivo para a sua evolução. E aí a gente pensaria assim, então, nossa, quer dizer que eu fazendo a rotina da minha casa, do meu lar, de limpar, organizar, guardar coisas, higienizar, preparar alimento, isso contribui na evolução do espírito? Será que é isso mesmo? Será que aquele trabalho que nós realizamos semanalmente, muitas vezes para nós, às vezes é só pela motivação do salário que nós recebemos? Será que aquela rotina de organizar, guardar papéis, dar providências, comprar coisas, vender objetos para a empresa, tudo aquilo que constitui a rotina profissional nas diferentes profissões, será que aquilo contribui na evolução do espírito? E aí caberia a gente explicar então de que forma se isso tem uma importância para nós. Com certeza o que nós somos, o que nós fazemos nessa rotina tem muita importância. Sim. Realmente, no nosso dia a dia nós estamos evoluindo, o que nem sempre nós percebemos. Muitas vezes nós pensamos que evolução é só naqueles momentos assim significativos, muito importantes, que só ali tem experiências de engrandecimento, mas não. Na nossa rotina diária, nos nossos compromissos, nossos deveres mais comuns, nós estamos também evoluindo de alguma forma. Nós também estamos, de alguma forma, nos transformando. E é sobre isso, então, que nós vamos estar nesta tarde, procurando buscar o valor das pequenas atitudes. daquilo que nós poderíamos caracterizar como tudo o que nós fazemos ao longo da nossa vida e que não é nada de grandioso, nada de importante. Nós poderíamos comparar a nossa rotina, os nossos deveres, as horas, os minutos que passam ocupados com tantas coisas aparentemente pequenas, nós poderíamos compará-los à areia naquele instrumento antigo chamado ampulheta. Conhecem? É aquele recipiente de vidro que tem dois compartimentos e tem grãozinhos de areia. Quando você vira aquilo, começa a passar lentamente a areia da parte superior para a parte inferior. E na antiguidade esse instrumento ele foi usado como uma medida de tempo. E cada grãozinho representando uma passagem, uma transição nesse tempo. A gente pode fazer uma analogia então entre esse instrumento e a nossa vida se passando. As situações comuns, corriqueiras da vida, cada uma representa um desses grãos que vai lentamente marcando a passagem do nosso tempo aqui na vida terrena, da nossa encarnação. E o que seriam esses grãos? É toda a nossa vivência, tudo que nós vivenciamos. Seriam então os pensamentos que nós produzimos. Nós somos verdadeiras máquinas pensantes. Nós pensamos o tempo todo, continuamente. Até quando a gente está descansando, distraído, a gente se surpreende com o nosso pensamento, criando incessantemente ideias ou retomando essas ideias. São também desses grãos as nossas palavras. Quantas palavras nós pronunciamos diariamente? Palavras às vezes insignificantes, palavras tolas, às vezes palavras sábias, às vezes são palavras de bênção, às vezes palavras de maldição, e nós vamos ao longo da vida pronunciando milhares de palavras. Nem sei mais se existe como a gente medir quanto um ser humano é capaz de falar. E temos também como elementos da nossa vida, desses grãos que vão marcando a passagem do nosso tempo na vida terrena, as inúmeras ações que nós praticamos. Tudo que nós fazemos deve ter uma consequência na nossa vida. A forma como nós lidamos com tudo deve ter uma consequência. Então é sobre esses pequenos grãos que constituem a passagem do nosso tempo, que marcam a passagem do nosso tempo, que são as pequenas atitudes que nós vamos abordar. Nós vamos começar pelo pensamento, que é o pensamento é o criador de tudo. Tudo surge sempre a partir de ideias, de pensamentos. A própria origem do universo surge na mente de Deus. A criação, antes de existir matéria, energia, antes de existir fluido cósmico universal, a matéria primordial que deu origem a essa matéria e energia que nós conhecemos, tudo isso esteve antes na mente de Deus. Tudo isso foi pensamento antes. E as realizações do Espírito, Filho de Deus, também surgem inicialmente pelo pensamento. Então vamos ver qual é o poder que o pensamento ele tem nessa nossa criação diária, na nossa rotina, naquilo que nós vamos no dia a dia pensando e elaborando a nossa vida. E para nos apoiarmos em ideias de seres muito sábios, vamos buscar de André Luiz, no capítulo 12 do livro Mecanismos da Mediunidade, uma ideia importante que ele tem sobre o pensamento que nos ajuda a compreender o tema dessa tarde. Ele diz assim, então, lá no capítulo 12: emitindo a onda das ideias que lhe são próprias ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se sintonizem com as criações mentais. Então aqui, traduzindo a ideia que ele nos apresenta nesse trecho, André Luiz está dizendo o quê? Que nós, tudo que pensamos, projetamos para fora de nós. Todos os nossos pensamentos não ficam restritos à nossa mente. Eles se exteriorizam e eles buscam, seja próximo, seja na região mais longínqua do universo, os seres afins a esse pensamento, aqueles que têm afinidade. Então imagine que eu estou no meu dia a dia, minha rotina, realizando tudo com insatisfação, com raiva, realizando ali a minha rotina com desânimo, e eu estarei naturalmente emitindo pensamentos dessa ordem, e eu estarei me associando a seres dessa natureza também. Espíritos que, como eu, estão desanimados, estão cansados, estão revoltados, estão indignados em excesso com a vida, estão inconformados. Agora nós pensamos, se eu penso e emito essa onda que alcança seres que têm esse mesmo padrão de pensamento, eles também pensando assim, sejam encarnados, nossos companheiros aqui de evolução, quando encarnados, sejam espíritos que estão próximos aqui. Dizem os espíritos que para cada um encarnado nós temos 4 encarnados ligados aqui à crosta. Então você imagina quantos companheiros nós podemos ter nos incentivando esses pensamentos. E nós formamos então um círculo, né, de trocas, de estímulos com essas pessoas. Por isso que a espiritualidade nos recomenda tanto que nós rompamos com esses pensamentos em desequilíbrio, que a gente abandone eles, que a gente não dê vazão, porque é o estímulo que nós estaremos recebendo para a nossa vida. Então, o que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos mais comuns, mais corriqueiros, quando a gente anda, por exemplo, por essa cidade maravilhosa e a gente se depara com todos os problemas que ela tem, nós temos estímulos de pensar muitas coisas negativas, não é? Porque a gente pensa em todas as situações que poderiam ser acertadas e não são. E o que normalmente a gente faz nessa hora? A gente desencadeia uma série de pensamentos perturbadores para a nossa paz e para a paz da nossa comunidade, dos nossos concidadãos, para a paz dos nossos governantes. Embora muitos talvez nem mereçam muito essa paz, mas eles, como filhos de Deus, são dignos também de receber os melhores pensamentos. Mas aí o que nós fazemos? Com esse pensamento tão simples, tão comum, do dia a dia, da rotina, do trânsito, o que nós fazemos? Nós criamos uma psicosfera perturbadora em torno de nós e intensificamos algo mais perturbador ainda, que é todo esse conjunto de pensamentos de milhares de habitantes perturbados com os seus conflitos, com a sua inconformação. E são simples pensamentos, são coisas comuns. E por aí vai. Então a gente vê que pequenos pensamentos, eles têm uma importância muito grande, porque eles podem determinar o rumo da nossa paz interior, eles podem determinar o rumo da nossa vida, da nossa harmonia. Eu posso passar um dia perturbado, um dia muito improdutivo, um dia que vai me trazer muitas situações negativas, de acordo com a onda mental que eu produzo, de acordo com a natureza dos pensamentos que eu produzo. Basta um pensamento de inconformação mal controlado da nossa parte, e a gente vai em cadeia se associando a outros mais. E quando a gente vê, a gente está tomado por um estado perturbador. Aí, graças a Deus, tem casas maravilhosas como esta, que nos acolhem, e nós chegamos, tomamos o passe, somos acolhidos amorosamente por essa espiritualidade tão amorosa que se encontra presente, e eles vão dissipando todas aquelas ondas, todos aqueles pensamentos tumultuados que nós criamos e que outros se ligaram a nós, e a gente se sente novamente calmo e tranquilo. Nós precisamos desses prontos-socorros. Nós precisamos ter essa regularidade de vir à casa espírita, de vir tomar o passe, de fazer o tratamento espiritual recomendado, de assistir às palestras, de fazer os grupos de estudo, fazer os cursos, porque é isso que vai nos fortalecendo o pensamento e vai nos dando condições de a gente aprender a repudiar coisas tão pequenas como pensamentos e ir tomando conta realmente da nossa vida. É muito importante que a gente cuide bem da nossa mente, que a gente evite os pensamentos perturbadores. Negativos. Os pensamentos negativos também. Muitas vezes a gente pensa em algumas situações, eu não vou nem dar exemplo para não trazer à tona nenhuma lembrança, mas observe, Nós, quando nos permitimos pensamentos que já sabemos serem perturbadores, como é difícil sair deles depois. Pensamentos das diversas naturezas, seja pensamento de raiva de alguém, seja pensamento envolvendo a sensualidade em desequilíbrio, seja pensamentos de revolta, permita que um deles se instale e você vê que sua disposição é de intensificar nessa direção. E é um simples pensamento. E é normal termos, na nossa condição evolutiva, pensamentos perturbadores. Também afeta os outros que estão ao nosso redor. Sim, né? Também afeta. Às vezes nós temos pensamentos que nós nos culpamos muito por tê-los. E a gente fica se auto-censurando. Poxa, eu não podia ter isso. É porque a gente tem uma pretensão de já ser um espírito muito evoluído. Na verdade, espíritos como nós aqui, de evolução comum dessa humanidade terrena, é natural ter pensamentos inferiores. O que não é normal para aqueles que já começam a aprender esses ensinamentos que nós temos, é se comprazer nesses pensamentos, é dar vazão a eles, é alimentá-los, é retomá-los. Por isso a gente não deve se sentir culpado por ter pensamentos infelizes, inferiores. Mas nós temos que encará-los como algo negativo na nossa vida e repudiá-los, fazer a substituição, buscar algo que nós já sabemos, lá pela nossa experiência, que é capaz de substituir esses pensamentos. Quando eu estou muito revoltado com a vida, como que eu combato o pensamento de revolta? É eu pensar nas coisas boas e maravilhosas que Deus me ofereceu para a minha vida. O amor, o carinho das pessoas que me acolhem, que são meus amigos, que são meus familiares, que me apoiam, que me protegem. Esse é o maior tesouro que nós podemos ter na vida material. É o amor das pessoas. E refletir nisso quando a gente julga que a vida está sendo muito difícil para nós. Então, para cada pensamento inferior, busquemos aquele que é o contrário dele. Quando nós nos sentimos muito perturbados, arrastados por sentimentos que envolvem sensualidade, desequilíbrio, perturbadora, meditemos no aspecto superior da vida. Meditemos no sentido do amor, e não apenas no prazer das sensações físicas. Meditemos o quanto é maravilhoso o sentimento. E canalizemos essa nossa energia para apenas aquele ser que nós elegemos como nosso grande companheiro de existência terrena, ou a nossa grande companheira. Canalizemos a nossa mente apenas nessa pessoa, apenas para ela, e nós conseguimos vencer, então, qualquer outro arrastamento. Se estamos numa situação em que não temos a pessoa junto a nós, canalizemos o nosso pensamento para uma noção superior de amor, que não envolve a necessidade de compartilhar ali as sensações físicas. Então, busquemos sublimar o nosso sentimento, elevá-lo, refletir nos grandes exemplos de pessoas que foram capazes de amar o outro, independente de qualquer coisa, independente de qualquer recompensa, independente de qualquer troca afetiva, física. Busquemos meditar nesse amor. É o antídoto também. Antídoto também. E para qualquer situação perturbadora, a prece. A prece, gente, é o nosso contato com Deus. É a nossa ligação direta. Aqui na Terra, para você falar com qualquer burocrata medíocre, você tem que marcar audiência, guardar agenda, maior burocracia. Você pode se comunicar com o Criador de tudo a qualquer momento. Só que é necessário uma postura interior de muita seriedade nesse momento. E que se faz no nosso mundo íntimo sem nada exterior. É apenas a nossa ligação mental, é a nossa atenção total a esse instante. E nós temos esse contato com Deus. Porque Ele está presente em todos os lugares. Ele está presente agora aqui. Ele está presente nas ruas. Ele está presente aonde nós estivermos. A nossa mente é capaz de se ligar a Ele. Então, é um grande recurso que nós temos para vencer as nossas ligações mentais infelizes. E nós temos também como elementos da vida, como essas coisas pequenas que vamos no dia a dia exercendo e não percebemos o valor, a importância que elas têm, as palavras que nós emitimos. A palavra já é a materialização, é a concretização do pensamento. Seria preferível que a gente sempre pensasse bem antes de pronunciarmos qualquer palavra. Mas infelizmente nós estamos, por um condicionamento da vida material, acostumados a falar demais. E normalmente a gente reflete sobre as palavras depois que as pronunciamos. E aí nós ficamos muitas vezes subordinados ao que a nossa palavra vai representar no mundo que nós vivemos. André Luiz coloca num dos seus livros algo interessante, que ele coloca assim: nós temos o poder sobre qualquer palavra que não pronunciamos, mas passamos a estar subordinados a elas a partir do momento que emitimos. A partir do momento que eu falo, eu estou subordinado àquela ideia que eu crio na mente das outras pessoas a meu respeito. Então nós temos que pensar muito bem, porque a palavra, ela pode ser um elemento que até nos escraviza, a nossa própria palavra. O que nós falamos reflete no meio que vivemos e cria impressões nas pessoas a nosso respeito. E determina o nosso futuro também. Por isso temos que ter uma grande cautela. Para refletir sobre a palavra, nós vamos buscar de um sábio espírito, Hamete, no livro Renovando Atitudes, algo importante sobre a palavra que ele nos diz, lá no capítulo 27 desse livro. Ele fala assim, olha: todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente. Retemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. Muito do que nós interpretamos como realidade é a soma daquilo que nós ouvimos, do que as pessoas disseram. São as palavras que elas vão pronunciar. Às vezes, uma palavra que traduz uma brincadeira de alguém a respeito de um terceiro já faz em nós a emissão de um juízo. Eu julgo o outro por aquilo que alguém falou sobre ele. E nós vamos somando essas pequenas informações, juntamos também com aquilo que nós falamos, e muitas pessoas se acreditam naquilo que elas mesmas dizem, sem muitas vezes ter certezas. E há pessoas até que afirmam que você tem que afirmar algo até aquilo se tornar verdade para você. Então a palavra, ela tem um poder muito grande. Aquilo que nós vamos diariamente falando vai influenciando as pessoas diariamente. O que elas estão falando influencia nós também. Que a gente peca só em pensar, imagine falando, que as palavras têm mais poder. Tem mais poder ainda de influenciar, é isso mesmo. E olha uma coisa muito interessante que o Hamete também fala nesse capítulo 27 do livro Renovando Atitudes. Ele diz assim, olha: reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com as nossas afirmações verbais negativas ou positivas. Então veja, muito do que nós somos fisicamente é reflexo do que nós estamos afirmando diariamente. Afirme-se doente, afirme-se enfermo, afirme-se incapaz, afirme-se inabilitado, afirme-se incompetente diariamente. Você se tornará isso. Porque você começa a dar força a uma série de situações que envolvem a nossa vida, e nós começamos a projetar o nosso pensamento a partir dessas afirmações, e nós vamos criando um estado perturbador em torno de nós, que nos desestabiliza e que nos faz caminhar nessa direção. Da mesma forma, o que nós dizemos a respeito das outras pessoas influencia profundamente a vida delas. Todos sabem que aquilo que os pais dizem para os seus filhos é elemento fundamental na formação. Afirme diariamente que o seu filho é fracassado, derrotado, incapaz, burro, incompetente, só dá trabalho, é um infeliz, para ver o ser que ele se torna. Nós somos capazes nesse processo de despertar as maiores dificuldades de qualquer ser. Nós somos capazes ali de reforçar todos os comportamentos negativos. Agora, afirme que ele tem potencial, ele é alguém que tem um bem dentro de si, que esse bem pode crescer, pode se desenvolver. Afirme que ele é um ser destinado ao crescimento interior. Afirme que ele é alguém capaz de superar as suas limitações, e ele o será. E isso vale para as nossas relações. Quantos casamentos estão desestabilizados porque no diálogo o casal só sabe se acusar? Esquecem os valores que os dois carregam, esquecem as virtudes que os dois possuem. Muitas vezes, virtudes essas foram o que permitiram chegar até o momento, porque só sabe, através da palavra, acusar, xingar, discutir. E observe que muitas vezes a gente se prepara e guarda algumas coisas para dizer no futuro. E isso é algo muito nocivo. Não guardemos nenhuma crítica para usá-la contra as pessoas. Usemos a palavra para edificar, para criar mais vínculo, para reforçar o que é de bom. Quando a gente perceber que a gente está caminhando para uma conversação destrutiva, interrompamos. Vamos dizer, agora não estou bem para abordar este tema, não dá para a gente conversar sobre esse assunto, vamos parar de conversar aqui, depois com calma a gente retorna. Porque muitas vezes ali, na emoção, no calor dos sentimentos tumultuados, nós permitimos palavras que nós depois nos arrependemos. Então, a palavra, ela é decisiva na nossa vida também. E são só palavras. Às vezes a gente magoa alguém com uma palavra e fala, puxa, mas você está irritado por causa dessa bobagem? Mas não é, é porque desencadeou algo na pessoa. Então, a palavra é um desses elementos importantes na nossa vida e que ela, muitas vezes, nós não somos capazes de avaliar o poder que ela tem sobre a vida dos outros. Um colega de trabalho comentou comigo há um tempo atrás que uma aluna dele foi justificar o porquê da ausência e falou que a avó tinha desencarnado, por isso que ela faltou um período na escola, e que ele endereçou palavras assim de consolação. A aluna disse para ela que ela tivesse fé, confiança, que a avó estava num bom lugar e que ela iria conseguir superar esse momento difícil. E uma atenção ali comum, como nós fazemos no dia a dia, né? E mais tarde, a aluna voltou para ele e entregou uma carta explicando quanto tinha sido importante aquelas palavras que ele disse para a sua aluna, dizendo que ninguém na família dela tinha falado nada como ele tinha falado até então, de consolação, de preocupação, de dizer que a avó estava bem, porque tinha cumprido a sua tarefa, e que aquilo a ajudou profundamente na sua existência. Então veja, foram palavras comuns, simples, ditas ali na rotina, no dia a dia, e que tiveram para aquela jovem um reflexo muito importante, tiveram ali um efeito muito bom. Então isso tudo são exemplos que nós vamos vendo ao longo da vida, o quanto pequenas palavras vão marcando a nossa trajetória no mundo, vão marcando a nossa passagem aqui nesse mundo. E já caminhando para o final, vamos refletir sobre as ações comuns, corriqueiras, que nós praticamos no dia a dia, ações que muitas vezes nós achamos que são insignificantes, mas tudo que nós fazemos está revestido da nossa essência espiritual. Tudo que eu realizo no dia a dia está marcado pela minha personalidade, está impregnado da minha vibração, dos meus fluidos. Então, quando eu preparo um alimento de forma amorosa, pensando no carinho, aquele ingrediente que os filhos falam, que até aproveitaram uma campanha publicitária, não é? Que você coloca amor, por isso que é diferente. E é isso mesmo, gente. Um alimento preparado com amor e carinho, por mais simples que ele seja, ele é um alimento capaz de trazer um bem-estar para o outro. Algo que nós fazemos gentilmente a alguém é algo capaz de influenciar a outra pessoa. A forma de você lidar com o outro, ela é decisiva. A forma como você entrega algo para alguém marca para a pessoa a forma como ela está ali se relacionando com você. Então, por isso que as nossas ações são tão importantes. E as ações pequenas, elas têm o poder de criar grandes efeitos na nossa vida. Quem nos fala sobre isso é Joana de Ângeles, no seu livro Ser Consciente, capítulo 2. Ela diz assim algo muito interessante sobre a nossa transformação. O que nós mais aprendemos no Espiritismo é que nós precisamos nos renovar, nos transformar. Antigamente se dizia muito em reforma íntima, porque faz parte do processo de evolução. A gente ir buscando ser diferente para melhor. E aí ela nos fala como nós podemos agir para mudar as coisas em nossa vida. Ela fala assim, olha, quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis no campo mental que contribuem para a realização da meta. Então é o pensamento já indo em direção àquilo que nós queremos. Se é transformação, nosso pensamento nos aproxima daquilo. E ela diz que através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. É a nossa insistência diária, em busca de um grande objetivo de nossa vida, é que nos permite chegar a ele. Então são as nossas ações comuns do dia a dia, quando a gente tem em vista uma realização maior da vida, é que vão servindo parte do processo de transformação. Então, quem deseja, por exemplo, um grande objetivo na existência para qualquer encarnado, renovar-se, ser uma pessoa melhor, ser um espírito mais harmonizado com os seus, mais em sintonia com as leis divinas, é insistir diariamente nas pequenas atitudes positivas, é insistir diariamente nas pequenas realizações, fazendo-as com amor, com carinho, com dedicação, com devotamento. E nós percebemos que é nesse processo que nós nos transformamos. É na nossa rotina que nós temos os elementos para a mudança. Tem pessoas que estão aguardando grandes dores, ou grandes revelações espirituais. Estão aguardando fenômenos impressionantes, convidando-os à renovação. Só que com mais de 7 bilhões de espíritos encarnados, não dá para a espiritualidade atender cada um nesse sentido. Porque envolve recursos que são muito difíceis de serem organizados para produzir, por exemplo, a materialização de um ente querido para nós que nos desperte a consciência. Mas nós podemos diariamente vivenciar situações e, da forma como nós vivenciamos, produzir mudança e transformação em nós. A gente quer grandes feitos, né? Grandes obras, quer fazer coisas assim muito importantes e deixa de dar atenção nesses detalhes aí. Acontecem várias coisas para você ver que não vai existir milhões de pessoas assim, como é que fala, homens de gelo, né? Você vai ter que fazer pequenas coisas e aí você vai percebendo isso. E também tem que ser uma transformação não só exterior, né? Tem que ser interior. Por isso tem que ser bem sentida, bem vivida, tem que ser algo que nós realmente venhamos a dar a importância dele. Tudo que nós fazemos é muito importante para nós. Tudo. Todos os momentos da nossa vida são muito importantes. Por isso que a gente deve fazer tudo com o máximo do carinho, da atenção, da dedicação, do empenho, pensando em fazer o melhor, ou porque nós vamos ser recompensados. Mas porque aquilo faz parte da nossa vida. O que eu faço é parte de mim. Então eu tenho que fazer da melhor forma, porque eu quero estar melhor, porque eu quero ser melhor. Por isso que o meu trabalho profissional tem que ser assim. A minha vivência familiar tem que ser assim. A minha atividade na casa espírita tem que ser assim. O meu andar na rua tem que ser assim. Fazer o melhor. Eu sei que o mundo às vezes ele é muito desafiador em muitos aspectos, que às vezes a gente não dá muito valor à experiência terrena, porque a gente vê tantas coisas de difíceis, mas ainda assim nós temos que continuar acreditando que é do melhor que nós fizermos que nós vamos ver a transformação em nós e no mundo. E o que nós poderíamos dizer das pequenas atitudes sobre a capacidade que a gente tem de ajudar o próximo, de auxiliar as pessoas? Nós vamos saber sobre isso a partir de uma mensagem de Neinei muito significativa. Essa mensagem nos ajuda a refletir o quanto nós podemos contribuir para a melhoria da vida nossa e do próximo, e o quanto nós podemos beneficiar o mundo através dessas pequenas atitudes em favor do bem. É uma mensagem chamada Amigalha, que foi psicografada pelo Chico Xavier, e ela vai ser narrada aqui pelo Abel Gomes, e vamos meditar no que ela nos diz para depois a gente fazer o fechamento. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me fitam, indiferentes, e quantas me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiram-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto, mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no catre do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida e, reportando-te ao reino de Deus, tomastes uma semente de mostarda por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no Templo de Salomão. Entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários, conta-lhes que me vistes e me abençoastes nos dedos mirrados da pobre viúva na feição de um vintém. Bem, nós podemos realizar, como inspira a mensagem, com poucas coisas que a gente pode oferecer da nossa vida. São os pensamentos que nós podemos, na forma de uma prece, são as palavras que nós podemos ajudar as pessoas, são as nossas ações, compartilhando o mínimo que nós pudermos, nós podemos trabalhar nessa melhoria do mundo. Parábola que ele cita no final da doação da viúva no templo é aquele momento que Jesus chamou a atenção dos discípulos para que eles observassem que uma mulher muito pobre, uma viúva, estava doando 2 moedinhas para o templo, dizendo que ela doava mais do que aqueles que doavam grandes tesouros para o templo, porque ela estava dando daquilo que ela considerava que ela podia, que era o que ela podia fazer, era o que ela tinha, e era a boa vontade que ela estava tendo. Então Jesus valorizou as situações menos expressivas da vida. Ele mostrou o sentido espiritual que existe por trás das pequenas atitudes. Por isso que ele teve uma vida simples, pregou de forma simples aos discípulos, e levou os cristãos no primeiro século a vivenciarem a vida de uma forma a valorizar mais a vida em si do que as grandes situações. Que a gente possa meditar nisso e lembrar de uma passagem em que ele disse que qualquer um que desse de beber um copo d'água, alguém que pedisse em nome de Jesus, essa pessoa não perderia a sua recompensa. E dar algo em nome de Jesus é dar com essa boa vontade, esse amor, essa dedicação que nós devemos à vida. Oferecer o melhor de nós à vida que nós temos. Que Jesus nos abençoe a todos, que possamos com essas ideias refletir mais sobre a nossa existência, valorizá-la, porque era uma grande oportunidade. Nós estamos hoje trabalhando e já com possibilidades de conhecer a felicidade a partir da forma como nós vivemos, a partir da forma como nós enxergarmos a vida. Que Jesus abençoe a todos e dê a todos uma excelente tarde, possamos todos aí unidos continuar aí nessa caminhada e obter muito dessa grande experiência, cara. Muito obrigado.